E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 271. Eu sou o Avila Junior, estou mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. E com a Rafaela. Olá, boa noite, pessoal. Eu tô meio gripado, pessoal, então se vocês me ouvirem fungar um pouco é por causa disso, tá? Tá vendo como é, né? Ela comemora a minha doença. Tristeza demais. Não, eu comemorei porque eu também tô. Uma coisa em comum. Okay. Eu tô falando sério, minha garganta tá inflamada. Melhoras. Valeu. Melhoras pra você também. Valeu. Então, nesse podcast aqui, que tá um terço são, hoje a gente vai falar sobre um tema que foi uma enquete que a gente fez lá no grupo. E, bem, saiu esse tema. Mas antes de falar disso, então a gente vai ler comentários da edição anterior, se tiver comentários na edição anterior. Sei que tem no Anime Coach, não sei se tem no... Só lá. Então pronto, então deixa eu colocar aqui comentários. Pronto, comentários. Então, Rafa, por favor. Que estranho, comentário da escritora é bem pequeno e ela não... Ela comeu no blog em vez de comentar no Facebook, como ela geralmente não tem comenta. O plugin do Facebook, foi desativado. Isso, o plugin do Facebook morreu. Ah, não sabia não. Bom, então vamos lá, né? Saudações para memórias marcantes em animes ao Kyodai Podcast. Para poder valer o tema, fui pensando em animes semanais que comecei a ver mais em 2014 em diante. Vou citar dois e uma menção honrosa que pode ser uma trapaça, mas é marcante do mesmo jeito. Seguindo a ordem de lançamento, vamos para a temporada de outubro de 2014 com Magic Kaito 1412, né? Que eu não sei como é que fala isso aqui, eu não sei se é para falar 1412 sim, ou se é 1412 sim, mesmo. Sim, 1412. Tá, onde a parte... Também. Onde a partir do episódio 10 e outros momentos fiquei em estado de surto por ver o quê? Nada mais, nada menos que o cast de Detect Conan fazendo participação inversa. Nunca na minha cabecinha daquela época que era possível, e em todas as eram tramas que tinha visto em Conan, agora sob a ótica do nosso Mago do Luar. Provando naquela época que os universos de Kaito e Conan são correlacionados, ganhando ares maiores nas cenas pós-créditos do filme 27. Não falo como foi a cena em si, mas ela explodiu cabeças e quem teorizava ser, acertaram. Já indo para a temporada de outubro de 2017, temos a estreia da segunda temporada de Osomatsu-san. E em seu primeiro episódio, vemos nosso protagonista vendo um futuro nada bom deles mesmos, e, arrasados, decidem que vão mudar o futuro para melhor. E como seria este futuro melhor? Simplesmente cada um dos irmãos com uma estética diferente de animação e até live action, chegando ao ponto que nem os espectadores queriam assim, e voltou ao status quo que víamos da temporada anterior. Se era para ficar marcante a estreia, conseguiram com êxito. Já a menção fica para os fins de 2010, não exatamente um anime da época, e sim, que foi nesta época que comecei minha jornada infinitamente infinita com Detect Conan. Sim, estou há exatos 16 anos acompanhando as peripécias de Edogawa Conan e companhia. Cada vez que tem episódio novo, lá estou eu. E se tem filme novo ou especial, desde que tenha legendas, estou lá. Engraçado, fico animada quando tem um episódio novo ou posto filme manual. Bem, é isso. Se cuidem e até mais. Acabou. Okay. Pior que eu não tenho muito o que comentar, porque eu não vejo Conan, né? Então... Eu também não. Mas eu fiquei, não sabia que... No... É porque eu assisti só uma parte, né? De Magic Kaito 1412, 1412, whatever. E eu não sabia que tinha um episódio que mostrava os personagens de Conan. Aí eu achei legal a ideia. Não, é legal. Também não vi Magic Kaito. Mas fica aí, eu agradeço o comentário da escritora, né? Façam como escritor e comentem no cast. Eu vi que no último cast eu esqueci de botar a enquete, então não teve enquete pra pessoal votar. Eu vou colocar nesse cast, tá? Então fiquem aí. Depois vocês votam a enquete no próximo, pra próxima edição. É, vamos então voltar pro tema. É isso. É, Rafa, por favor, explique aí qual que é o tema de hoje. Então, há algum tempo atrás, é porque o Carlírio, ele costuma colocar, né, que cada um de nós tem direito a um tema ao longo, né, do ano e tal, tudo mais. E aí, uma das vezes, né, era meu tema, e eu pensei em vários de uma vez, e eu joguei todos lá no grupo. No fim das contas, eu escolhi um, mas todos os outros ficaram lá. E teve um dia que o Carlírio, eu não me lembro exatamente qual era o motivo, mas estava vago, sem tema, e aí eu falei, tá, então a gente pode pegar um dos temas que eu joguei anteriormente lá, se vocês quiserem usar, tananã. E a gente fez uma enquete, né, para escolher qual tema iria ser naquele dia que estava vago. E no fim das contas, o Carlírio decidiu, ou melhor, acho que todos nós decidimos, usar todos os temas que foram votados com o maior número, né, de votos, em todos... Assim, e assim por diante, né? Então a gente já teve outros temas dessa mesma enquete. E no dia de hoje a gente tem o animes que... Já até esqueci. Animes com jogos de tabuleiro ou card games. Né? Então qualquer anime que tenha algum tipo de jogo de tabuleiro ou de card game. Dentro da obra, basicamente. Essa é a intenção. Contextualizando um pouquinho mais a fundo... Então, contextualizando um pouco mais a fundo, então, a ideia era que os quatro melhores colocados da enquete, que tinham um total de 8 temas, os quatro melhores iriam ser alocados como temas em momentos vagos, o que acabou ocorrendo de agosto para cá. Então, de agosto para cá, fez sentido a enquete e a gente garantiu 4 temas sem lá muito esforço, né? Mas são 4 temas que a Rafaela realmente deu a ideia, deu a luz a eles e acabaram se tornando temas do cast, propriamente dito. E eu acho que esse é o quarto já, né? Então já meio é que o quarto. Acabou. É o quarto e último. É o quarto e último dessa série. Então não vai ter mais dessa série específica. Só isso. Ok. Então é isso. A gente vai falar sobre animes baseados em jogos de tabuleiro ou jogos de azar, card game, esse tipo de coisa. Então vamos começar pela Rafa, né? É padrão. É, né? Acontece. Bom, o anime que eu trouxe hoje é um anime que tem um primeiro episódio, ou melhor, os primeiros minutos do primeiro episódio muito polêmicos, que faz muita gente desistir. Pois é. O nome dele em japonês é Imoto Saira Irebe Irabe. Irebai. Imoto Sai Irebai. Né? E no Crunchyroll ele está disponível, são 12 episódios. Que em inglês a tradução seria A Sister All You Need. A Sisters is All You Need. Basicamente. Bom, ele é um anime baseado em light novel, onde o protagonista ele é um escritor de light novel de seus 20 e poucos anos. E ele tem um, vamos dizer assim, um fetiche patológico por irmãs mais novas, assim, num nível horripilante, eu devo dizer. Tanto que a cena que inicia esse anime é uma cena da representação do que ele escreveu para dar pro editor dele, para o próximo capítulo da obra que ele estava escrevendo. E, mano, é grotesco, assim, que nojo. O que faz muita gente não querer continuar porque acha que a história vai ser aquilo ali, né? No fim das contas, eu perseverei. Não me pergunte de onde eu tirei as forças para continuar. Mas eu consegui perseverar e passar dessa parte horrível e continuar o resto do episódio. E, basicamente, ele fala sobre esse protagonista que tem essa obsessão por... irmãs mais novas, mas é o day by day, né? Como é a palavra? Esqueci agora. É o dia a dia. Foda-se. É o dia a dia dele junto de outros amigos dele que também são atores, autores, né? Geralmente autores de novel ou de algum jogo. E cada um desses autores, eles têm uma característica diferente. Por exemplo, uma, ela é a Nayuta, ela é uma novelista que inclusive começou a escrever por causa do protagonista, esqueci de dizer o nome dele, é o Itsuki. Ela começou a escrever por causa dele e ela só consegue escrever os capítulos do livro dela se ela estiver completamente nua. Não me perguntei por que temos esse contexto. Apenas acontece. Aí ele tem um amigo que trabalha também na carreira de sucesso. No caso, esse amigo é como se fosse o cara que tem um mangá na Shonen Jump e o nosso protagonista é o cara que tem um mangá assim numa revista bem menor, com um público mais nicho, né? Mas eles são opostos nesse nível, mas eles se dão muito bem e tudo mais. E aí a gente tem uma outra personagem que é a... Eita, esqueci de falar o nome do amigo, né? É o Fua, né? E o Haruto Fua. E o nome, tem uma amiga também que é do colégio... Ou do colégio. Da faculdade, de onde eles se conheceram, que é a Miyako. Né? Todos eles acabam indo pra casa do Itsuki, ele mora sozinho e tal. E é isso, né? E a gente tem a convivência entre eles e a forma como eles vão... Vamos dizer, articulando não é bem a palavra. Mas como as vidas deles se entrelaçam umas às outras. Aí, onde é que a gente tem o PQP do jogo, né? Pois é, o Itsuki, ele tem uma prateleira, na verdade ele tem uma estante inteira de jogos de tabuleiro. E todos eles são jogos que existem de verdade. Então assim, o Carlinhos deve ter colocado esse print daqui, vocês estão vendo no fundo que tem uma prateleira no fundo, né? Essa é uma prateleira não, uma estante no fundo. Nessa mesma estante, só que mais pra cima, tem várias caixas de jogos de tabuleiro. Se você procurar nas cenas, vai aparecer os jogos. Eles têm os nomes oficiais em inglês, tudo bonitinho lá, as caixas oficiais. E não em todos os episódios, porque eu não tenho memória, tá, gente? Desculpa, são 12 episódios e faz tempo que eu assisti. Esse aqui é um anime de 2017. Então já tem bastante tempo. Mas com absoluta certeza, em muitos dos episódios, eles estão jogando algum jogo de tabuleiro. Porque todos se encontram na casa do Itsuki e eles precisam fazer alguma coisa. Então eles estão simplesmente jogando algum jogo. Tanto que nessa imagem que o Carlírio achou que vocês devem estar vendo agora, eles devem estar jogando um joguinho de cartinha e tal. Só não sei qual, mas está aí. Parece ser um jogo de cartinhas com algo de aposta para quem pede uma rodada, algo assim. Tanto que dois estão com a mão na cabeça. Ah, não! Lembra que o símbolo japonês de correto é uma bolinha? Então, eles estão dizendo correto e a menina do meio está dizendo errado, porque ela fez uma cruz no braço. Tá certo. Entendeu? Provavelmente é só para você dizer se é assim ou não. Maru Ibatsu. Maru Ibatsu, você tem escolhido. Pronto, e aí tem as cartinhas em cima da mesa, não sei definir o que elas significam, mas ele tem vários joguinhos de tabuleiro e eles comentam as regras do jogo e eles literalmente jogam jogos ao longo do episódio, mostra jogadas bonitinho e tal. E aí eu achei, na época que eu assisti esse anime, eu achei essa coisa assim muito interessante. Nossa, eles botam um jogo de tabuleiro no meio da conversa. E aí você está entretido assistindo um jogo de tabuleiro enquanto eles conversam entre eles. É bem, como falam, vídeo do TikTok que eles botam coisas assim para você ficar assistindo, tipo um cara cortando um sabonete enquanto você escuta uma história aleatória do Reddit. Funciona mais ou menos no mesmo estilo. E, bom, e vai indo. Ao longo da história, a gente vai ver o crescimento dos personagens e o envolvimento que eles vão ter entre eles, os relacionamentos que vão surgindo entre eles. Em resumo, é isto. Eu dei nota 8 na época. É um anime da Silverlink, então a animação dele não é assim, ó, grandes coisas. É baseado em light novel. Uma light novel que já foi concluída, inclusive. Eu não sei o quanto esse anime adaptou dessa light novel. E se vocês quiserem assistir, eu torço para que vocês consigam passar dos primeiros 5 minutos do anime, porque é detestável, mas depois fica ok, eu juro. É É isso. Acabei. Ai, ai. Ok. É, eu não passei dos 5 minutos, então. E o Carleiro eu aposto que não viu, porque não é muito anime, Carleiro. Não vi. Provavelmente não você iria gostar das personagens, mas ele... Principalmente do irmãozinho mais novo. O irmão mais novo do protagonista. Porque ele não tem uma irmã, mas ele tem um irmão mais novo. Ok. Mas eu me lembro da comoção que foi esses minutos iniciais do primeiro episódio, Rafaela. Me lembro da comoção. Disso eu lembro. Ué, eu lembro. Carlírio, tá na sua lista. Completo. Nota 6. Bom, eu assisti ele. Só que, como eu tô dizendo, eu até lembro da comoção, mas... Então, eu não vou bancar meia culpa, nem ser o paladino aqui da justiça, mas eu não participei dessa comoção, não. Eu só fui lendo e fiquei quieto, porque tava no nível que qualquer coisa que qualquer um escrevesse, tentando minimamente dizer que o episódio melhorava depois de tal minuto, já era escorraçado. Então, eu só preferi, li, porque não vou opinar. Com certeza. Como é que você aguentou assistir aquilo? Exato. Exato. Eu posso falar que eu tive uma visão meio diferente, porque eu vi muita gente falar mal do primeiro episódio e tudo mais, mas no geral eu vi muita gente comentar bem da série. Então, não sei. Não sei, né? Na época a minha impressão foi a mesma do Carlírio, né? Que na época eu ainda tava no Twitter. Que o primeiro episódio foi assim, esses primeiros minutos, meu Deus, socorro. O primeiro episódio é, meu Deus, socorro, os meus minutos, e é exatamente isso. Só que, bem, a gente conhece muita gente que vê anime, a gente sabe que as pessoas persistem, né? Elas não desistem. Sim, na tipo eu. Das vezes. Então, no final, me importa mais a opinião final, né? Eu nunca voltei pro anime, obviamente não gostei dessa parte, mas, sei lá, nunca voltei, mas é só isso. Eu acho a abertura boa, a música e tal... Gosto bastante, tem coisas do design que eu gosto. Já descobri agora pela sua fala que tem mais uma coisa que eu não vou gostar, que é a menina desenhar a porra do mangá nua. Mas o... mas não me aparece, ó. Eu não me lembro. Bom, aí minha memória é uma bosta também, só né? Só o contexto de isso existir já me irritou suficientemente. Mas eu não sei se droparia o anime por isso, eu só não fui atrás e... Não sei, hoje eu já não tenho muita vontade... Me parece o anime que vai mudar a minha vida, se eu for voltar... Não. Um milhão de animes na frente, assim, se eu for ver. Que eu não... É isso, com certeza. Ele é um anime slice of life, era isso que eu tava tentando me lembrar na hora que eu falei. Eu até falei, só que eu tava mutado. Então... Desculpa. tava mutado, entendi. Não, eu estava mutado. Entendi. E assim, eu gostei. Ele é um anime gostosinho pra você assistir com o seu cérebro desligado, pra passar o tempo, tá ligado? E é isso. Eu recomendo. Se vocês tiverem vontade de ver, tá aí a recomendação. Concluído. Justo. Bom, o próximo, então, pode ser você, Carlírio. Vai lá. Quando se fala de jogar em zona de conforto, eu consigo me superar às vezes. E esse cast não vai ser uma exceção a essa tradição da minha parte, que eu vou jogar confortavelmente demais. Eu vou jogar seguro demais no anime que eu escolhi. Até porque é um anime que eu gosto demais, desde a primeira vez que eu vi ele. Cabe aqui uma consideração... E lá em abril de 2009, o primeiro episódio de K-On! E o primeiro episódio desse anime que eu vou falar hoje, eu assisti eles repetidamente, somados, quase 30 vezes. Não me pergunte o porquê. Não me perguntem. Meu Deus. Especialmente K-On! Especialmente K-On! Mas... Era outra época, era outra mentalidade. Eu não faria isso hoje em dia com nenhum anime. Nem mesmo com o meu amado Planetário eu fiz isso. Não faço ideia, né? Mas, tá aí. É um anime que eu gosto. O nome dele é Saki. Saki, que é, por sinal, o nome da maior das protagonistas, da maior das personagens desse anime, que é a Saki. Inagasaki. É a Nagasaki, perdão. Um anime que traz consigo o contexto do Mahjong, certo? Que é o que faz esse anime ser preponderantemente inclusivo nesse tema de hoje do Kyodai. Mas é aquilo. Eu vou começar com uma crítica a esse anime. Qual que é a crítica que eu tenho que fazer? Tá, que como eu falei, ele parte do preposto de um clube de Mahjong de uma escola de nível secundário. Até aí, ok, nenhum problema. A questão é que o Mahjong ele é bem difundido em países da Ásia, como o Japão, né? E ele já parte da premissa que quem estiver assistindo o anime entende das regras mais básicas do Mahjong. Entende? Ele já parte dessa premissa. Tanto que o anime não se importa em tentar explicar para você o básico. Ele passa rápido pelo básico e a intenção dele é mostrar, quando mostra o Mahjong de fato, são as jogadas que valem maior pontuação, as mais difíceis de acertar, ou aquelas de pontuação baixa que também são raras de acertar, entre outras coisas. Então, trata do Mahjong no anime Saki. Eu sinto, para mim, como ocidental que eu sou da parte ocidental do mundo, ele peca. Eu sei, o anime não foi feito pro ocidente, biriri, biriri, bororó, ainda mais naquela época, tudo bem, mas deu essa impressão negativa para mim, tá? Deu essa impressão. Mas é, para mim, o ponto negativo do anime é esse, tá? Porque em termos de carisma de personagens, ele vai bem, obrigado. Em termos de fluidez dos personagens, bem, vai bem. E para não falar do estúdio, que é o saudoso Gonzo, né? Se não me falha a memória, posso estar errado no que eu vou dizer aqui, foi um dos últimos animes que te seguiram sob a batuta do Gonzo, para sua animação propriamente dita. Então, como eu tava dizendo, destaque, focado em Mahjong, um Mahjong escolar, onde meninas de diferentes escolas mostram um tanto do seu dia a dia, de como se formaram, de como se conheceram e, obviamente, de certas afinidades que algumas delas têm com outras. Por exemplo, a Miyanaga Saki, ela demonstra no início do anime que ela odeia Mahjong. Ela sabe jogar Mahjong, mas odeia Mahjong por causa de eventos familiares. Alguma coisa que aconteceu na família dela, envolvendo o pai, a mãe e a sua irmã mais velha, é a Temu Saki. Miyanaga Teru. E conhecer uma certa menina da escola fez ela mudar um pouco essa perspectiva. E essa menina é a Haramura Nodoka, que tem longos cabelos rosas e um par de plotes exageradamente grande. E ela deve ter muitas dores nas costas, muitas mesmo. Mas enfim, sinceramente, uma mulher com aquilo de plot é de dar pena. De dar pena. Mas ela vai voltando, fazer cirurgia depois. Para a saúde dela, eu espero que um dia faça a redução, né? Mas tudo bem. Vamos continuando, então. A Haramura Nodoka, ela é uma expert Mahjong, já foi campeã infantil, né, do ensino fundamental, a nível Japão, campeã nacional do ensino fundamental. Só que ela é muito metódica. O jogo dela vai muito pela razão. Então ela tende a não ligar muito para o que os adversários fazem ou deixam de fazer. E conhecer a Saki, que é uma menina que consegue fazer 3x0 pontos com jogadas absurdas, só jogando o mínimo, deixa ela muito confusa. E ela quer entender a Saki. Só que no primeiro momento parece que as duas vão se distanciar, porque a Saki fala na cara dela que ela odeia Mahjong e que nunca mais vai jogar Mahjong. E isso deixa a Haramura Nodoka muito desconfortável, né? Ao nível de ficar brava. Só que aqui aparece a grande estrela da Takei Hissa, que é a presidente do conselho estudantil, ao mesmo tempo que é presidente do clube de Mahjong da escola. E a Takei Hissa, ela tem um intelecto simplesmente alto demais. O intelecto dela é absurdamente alto. E o jogo de Mahjong dela é baseado no azar, em jogadas ruins, em jogadas que ninguém pensa fazer. Mas ela vai lá, faz a leitura das peças que estão na mesa, na área de descarte principalmente, e bola a jogada ruim. Entendem? É para vocês verem que como o Mahjong é repleto de possibilidades. E a Takei Hissa, analisando o comportamento da Saki e da Haramura Nodoka, acaba fazendo diferentes modos, obviamente, por um certo caminho, que a Saki adentre ao clube de Mahjong e que a Nodoka e a Saki acabem se aproximando e se tornando rivais no Mahjong e amigas ao mesmo tempo. Nesse mesmo contexto aparece uma outra protagonista, que é a Kataoka Yuki. A Kataoka Yuki é uma menina muito peculiar, porque ela é uma japonesa que gosta de Mahjong em jogadas rápidas, por isso que ela é forte no, nas jogadas do Vento Leste, que são as primeiras do jogo. Ali é onde ela desponta. Ela gosta de tacos mexicanos, ama tacos mexicanos, come tacos mexicanos o dia inteiro, se deixar. E ela costuma dizer que tem um sex appeal que ela não possui. É incrível como ela provoca. Mas aí a gravação caiu também? É. Voltou. Voltou agora. Estou acompanhando aqui no YouTube também. Voltou agora. Então voltando. O Kyotarou, ele é um zero esquerda no Mahjong. Pronto, como vocês quiserem chamar, né? Um zero esquerda. E a Kataoka Yuki vive provocando ele com um sex appeal que ela não possui. São piadas que beiram o grotesco, ao mesmo tempo que são divertidas de se observar. Não tente achar explicação, só ocorre. E por último, e não menos importante, temos a Someya Mako. A Someya Mako, que é uma menina de cabelos verdes curtos, que usa óculos, e que o estilo de Mahjong dela é bem peculiar. Ela lê, porque a família dela tem um bar/restaurante na cidade, e lá tem mesa de Mahjong para os clientes jogarem entre as refeições ou quando quiserem. Tranquilo, nenhum problema. E ela tem o costume de ler o descarte das peças para jogar em cima disso. Ela lê o descarte das adversárias e tenta fazer um emparelhamento com as peças que ela tem na mesa. Ou seja, é um tipo de jogo mais próximo possível do dito realidade. Não são as jogadas mirabolantes da Saki, não é a maneira peculiar de pensar da Haramura Nodoka, não são as jogadas ruins da Takei Hissa, e não são as jogadas rápidas do Vento Leste protagonizadas pela Kataoka Yuki. E nem pela ruindade do Suga. Desculpa, Suga, mas você é ruim pra caramba. A Mako, ela... o Suga é ruim demais, pelo amor de Deus. A Mako, ela joga na sensibilidade, no que ela tem como sensibilidade do jogo. Então o anime ele vai mostrando outras escolas que têm um grande poder na cidade, que são muito conhecidas pelas suas atletas de Mahjong, pelas suas estudantes. O anime também vai mostrando as relações entre essas personagens. É desnecessário dizer que a Haramura Nodoka e a Miyanaga Saki acabam se afeiçoando bastante, né? Bastante mesmo, e não são as únicas. É um anime que contou com 25 episódios na sua temporada inicial e que foi a única animada pelo Gonzo, até onde eu me lembro, posso estar errado. Iniciou em abril e terminou em setembro de 2009. É um anime que até hoje, como eu já falei antes e vou repetir, gosto, só que hoje em dia eu revejo episódios que eu mais gosto, eu fico revendo episódios soltos. Eu faço isso com vários animes, pra falar a verdade. E o torneio regional, as partidas finais do torneio regional são maravilhosas, valem muito a pena mesmo. Pena que quando tem o grande clímax, que são, spoiler, das meninas chegando no Campeonato Nacional, o anime termina. Nem tudo é perfeito, mas faz parte, né? Faz parte. Então, isso é Saki, baseado em Mahjong, mas que contém muito de humor, contém muito de slice of life, e meninas que gostam de meninas. Então, para quem gosta de todos esses arquetipos de anime, aí é um prato cheio, diretamente de 2009, pro Kyodai Podcast 271, Saki. É isso. Ok. Quer falar alguma coisa sobre, Rafa? É que eu não vi. Não, eu vi. Inclu- Inclusive, um dos motivos de eu não ter visto é porque eu não sei porra nenhuma de Mahjong. E eu acho que o Carlírio comentou que não explicava, né, no episódio. Então, ah, o básico não. O anime parte do princípio que você já conhece o básico. Não. Pois é, e aí eu fiquei, ah, não, meninas fofinhas e eu não entendo nada do que está acontecendo? Não, obrigado. Foi isso que eu pensei na época, provavelmente. Você quer um anime de garotas que jogam Mahjong e da Slice of Life, eu recomendo Onomichi, mais recente, pelo menos ele explica, porque elas também não sabem jogar Mahjong. Eu não gosto de saque, então não vou deixar pra lá, não vou falar nada. Eu não gosto, só isso. Desde a época que saiu, eu tentei assistir na época. Tentei assistir o Atikagi Ren, né? Que tem um saque spin-off, entre aspas, assim. Que em alguns momentos eles se cruzam, mas não é pra mim. Só não é pra mim. É, saque Atikagi Ren, episódio of Side A. É, isso aí. Mas é isso. Então, bom, como Wesley não chegou ainda, eu tô sinceramente duvidando que ele venha, então vai o Evilás. Tá. Então eu vou, assim, curiosamente ou não, né, eu tenho bastante, não quero me enganar, mas eu vejo anime muito tempo, né, então eu tenho bastante anime que eu vi na minha vida, e raríssimas vezes os temas daqui... eu tenho dificuldade pra achar algum anime se eu pegar lá meu My Anime List pra testar. Esse é um dos temas que eu tive mais dificuldade, porque eu não costumo muito ver esse tipo de anime até o fim. Eu costumo começar muitos, mas não termino, né? E o que eu mais gosto desse é um que eu já falei várias vezes aqui, que é o Chihaforu, e eu não queria falar dele novamente. Então, a Rafa escolheu... O anime que eu vou falar é um anime que originalmente a Rafa escolheu. E aí eu tava com dificuldade pra escolher o anime. Aí a Rafa deixou eu escolher ficar com esse anime.